Sierra Kilo Alfa. Sierra Kilo Alfa sem frequência livre está presente, nenhum tráfego a reportar no setor. Alô, novamente, Santa Isa 895, por um pushback, acionamento, Figue 5. 3895, coordena com a equipe de sol, informa para o táxi. Inicie coordenação, chama táxi 3895. Eu disse que 220 faz uma velocidade até acelerada até. Tá? Você é duna, corrigindo? 5220, desça para 2000 pés, que é negar 10105, 35220. Deixa para 2000, 5220. Volta para o táxi, Alfa Eco Foxtrot. 556, possibilidade de coordenar com o centro lá direto, posição ótima? Gol 1556, aguarde coordenação. Claro. Aguarde distante, temos uma aeronave puxando no 5, aguarde distante para conseguir contato. 240 nós. Pode voar duna? 5220, mantenha por de tap. Mantenha. Na interseção Papá. Então, do 130556. O 1556, gente, chame agora o centro Recife em 133.25, alterna 125.1. 133.25.25, muito obrigado, bom dia. Torres. Alfa Eco, Fox, autorizado ingresso, reporta linha de pronto. Tá 3804, controle de Salvador, desça para nível 050, QNH1015, autorizado a chegada a bordo. Autorizado 050, estamos aqui na escuta. Foi Sierra Vitor 366. Faz etapa 366, obrigado. Mike Quebec, na Quebec, chame a torre em Uno, Uno 8, decimal 95. Juliette Romeu. Papá, Mike Juliette Romeu, controle de Salvador. Atenção sobre condições visuais 510, confirme o destino. Uno 95 no transponder, segue com 2 do BLB, 510 na segunda, 510 do BR 324, segue na principal da mesa. 0, oficialmente, pela federação. Gente, o Mike Juliette Romeu. Alfa Eco Fox Trot, livre da colagem pista 197, vento 120 graus, 99. Mike Juliette Romeu, forma o tráfego 12 horas, 7.5 milhas em sobrevoo sobre o centro de convenções, mantendo 500 pés. Está ciente, poderia confirmar a matrícula? É o Guardião 09, o Eco Charlie 45. Guardião 09, está ciente. Alfa Eco Foxtrot, decolou 00, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, Alfa Eco Fox. Salvador, boa dia, tá 3895, ponto esquerda, 10, pronto. Tá 3895, bom dia, linha mantém que na 0. A linha mantém na 10, tá 3895. Alô, Puka Jama. Palmeu Alfa Eco Foxtrot, contato radar na decolagem, sua para nível 270 na saída Puka. 270 na Puka, Alfa Eco Fox. Prossiga 3895. Então 3895, após a colagem, estará restrito ao nível 100 até 30 milhas. Espanha a orientação do controle. Excelente, 100 até 30 milhas, 3895. Então 3895, aguardando distante, um tráfego decolou da ficha auxiliar com curva esquerda, estamos só aguardando ele cruzar o campo para trilhar essa decolagem. Excelente, 3195. Gol 1962, controle de Salvador, desça para o nível 060. QNH1015, autorizado a chegada a Mari. Autorizado a chegada a Mari, desça para a 060. Azul 4082, desça para 2500 pés. Correção, desça para 2000 pés, QNH1015. Autorizado a final do procedimento ILS Whisky, reporte estabilizado, número 2 para aproximação. para 2000, 1015, passe 082. O 35220 estabilizado no curso do localizador? Afirmo. 35220, informa o tráfego, posição de 10 horas, 2 milhas, mantendo 500 pés. É um Robson 44, não interferirá com a aproximação. Então, com o tráfego do TICAS 5220, pode chamar a torre? Afirmativo, 118 decimal 95. 1275. Papapá, Mike e Juliette Romeu, confirme a atitude. Neste momento, 800 pés, 500 GR. Sente, Mike e Juliette Romeu. Está ciente do trip, já superado. E vai fazer o cruzamento entre duas linhas. Grato, Mike e Juliette Romeu. Romeu. Livre. 3895, do colo 010, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, até a volta. O 4082, o mesmo não interferirá com a aproximação. Controle de Salvador, bom dia, tá? 3895, decolou. Tá 3895, contato radar na decolagem, suba para nível 100. Vou ir na proa de Leda. Proa de Leda, sobe ao 100, tá? 3895. Controle Guardião 09. Guardião 09, prossiga. A região do CAB, restrita a 510, para a toque arremetida. Sente o Guardião 09. Abre a estrutura mais direto no meu. É possível um 2345? Sim. Grato. Guardião 09. Tráfego 10 horas, 3 milhas, rumo oposto. Um Robson 44 mantendo 800 pés. Sente do tráfego ainda não visual. Papatango Juliette Bravo Delta, acione notificação. Do 4082, confirma o controle. Estabilizado. 4082, complete a aproximação, chame a torre 118 decimal 95. 6213, Salvador da Leão, 360 nível autorizado, via Amplitude 10, ESMAP, DCT Lúvito, Barbacena após conforme. Decola na 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótica. 1208, controle, acione 5106 no transponder. Interceptado, chegada bom. 20.8. Pesado Galeão para o nível 360, decolada 10, com curva direita, da El Leda Módiva, López Zulu 10, com fácil plano de voo 5106, transponde 1208, controle, Salvador para o China 623. Regulamento 6213. Só 6213. É, 2 é. Tempo de controle. Tá 3804, 060. Gente, o TAM 3804, desça para 2000 pés, QNH 10115. Alfa, aquilo pode ser de posição 50. 50. Vou ir na proa 245, Juliette Bravo Delta. 082. tá 3895, suba para nível 380, tá 3895. 380, tá 3895. Controle Guardião 09. Guardião 09, prossiga. Ingressando corredor a Tchê, porto sua sede, retorno para Salvador. Gente, o Guardião 09 agora com a torre 1 no 8 decimal 95. 118.95, grato. Salvador, Guardião 09. Guardião 09, prossiga. Pituaçu, de retorno para Salvador. Impressiona a cabeceira 17. Guardião 09, descendente, utilizado o cruzamento da final da pista 1038. Reparta girando base para a pista 17. Está presente, autorizado o cruzamento da final 10, cruzará na final da 17. Gente, Índia Novembro. Alfa 3804, autorizada a final do procedimento do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-Ray, pistão 0, tá 3804. Então 3804, o tráfego 1 hora 9 milhas em sobrevoo sobre... Correção, o TAM 3804, tráfego mantendo 500 pés, um Robson 44. Sente, 3804. Azul 4082, táxi Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 4082. Decimal 45, confiar no 133, decimal 65. 1, 2, 5, 4, 5, 1, 3, 3, 5, Alfa, é só. Aí, entendi. 6000, gol 982. A 2 desce para 3 mil pés, TNH 1015, livre da restrição de altitude em tábua. 3015, igual a 962, atualizado o procedimento. Ok, Torre, o Guardião 09 foi autorizado para o pátio do Grécio. Autorizado então, pouso no pátio do Grécio, Guardião 09, evento 1, passou 0 grama, 08, nós. Reportando o solo. Reportando o solo controlado, Guardião 09. Chame Alfa, Alfa, Papa. K3895, chame Centro Recife na frequência 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 3325, 251, 3895 na tarde. Quatro quilos com a férrea. Aguarde. No 962, desça para 2 mil pés. NH 10115. Autorizado a final do procedimento de LS X-Ray. Reporte estabilizado. 2015, chamar essa unidade LS X-Ray da 10, gol 962. Charlie Alpha Alpha Foxtrot, foi na proa de Conde da presente. Boa, velho, Charlie Charlie Alpha Alpha Foxtrot. 864, na escuta, copy. Colo 864, Márcio é autorizado a nível 370, Piaper, Whisky 58, da cola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. Achar 51, 16, controle 120, decimal 8. lugar para matrônia. Fijamento correto, chame pronto. Posição 11, bate 1 no gol 1-1. 1-8-6-4. Salvador, bom dia, TAM 3290, sinto daquilo. LS X-Ray, pista 1-0, baixar travado. TAM 3204, bom dia, hoje chegaram em 1-0-1-4. Livre pouso do pista 1-0, vento 1-4-0-0-8, né? 1-0-1-4, livre pouso, TAM 3204. TAM 3290, vou ir na proa de Itápio da presente. Itápio 90, obrigado. Controle. Põe uniforme, serra aquilo alfa, prossiga. Põe uniforme, serra aquilo alfa. Descida critério, frequência livre está presente. 19, mentira. 219, TAM 3204. 18, está presente no modifício. Sente o Juliette Bravo Delta, plano modificado aos 1516, desça para 4.500 pés, QNH 1014. Correção, desça para 1.500 pés, QNH 1014. 1514, bravo Delta. Estabilizado, gol 962. Gol no 962. Complete aproximação, chame torre 1-8-9-5. 2-9-5. Papatão, Juliette Bravo Delta, está presente, tem condições de voar na proa da rotatória? Proa da rotatória, capitão. O Bravo Delta confirma a posição Salvador, certo? 1-0. Pista. 1-0, o Juliette Bravo Delta. Aguarde em Maranata na curta final, só chance para decolagem. Aguarda para decolagem, tem em Maranata na curta final agora. Azul 4076, controle Salvador. Acione identificação, desça para nível 060. QNH 1014, autorizado a chegada a Mari. Houston 04. Autorizado, pois na 10, Houston 1014, igual 962. O Guardião 09, o vento do aeródromo 140 graus 08 nós, autorizado a decolagem do pátio do Ureia inicialmente com proa norte. O 1962, o helicóptero irá decolar agora do pátio do Ureia à sua esquerda e dessa pessoa no mesmo sentido, não interfere com o seu pouso. 1962. Mandou 3290, libera das restrições de etapa. 3290, afirmativo, libera da restrição de altitude em etapa. Desça para 2000 pés, que é legal, 1014. Desce a 2014, está 3290, liberada já. Tá, 3290, confirma a velocidade indicada. Agora com 250. Lutam 3290, enquanto está em manter 2509. Manter 2509? Sim, manter 2509, até 3290. Grato, Lutam 3290. Vai. Salvador, Guardião 09? Guardião 09, controle de Salvador. Guardião 09. Guardião 09, controle de Salvador, mantém 500 pés. Ponte sobrevoo já na estrada do corpo. Solo 1, 2, 1, décimo 9. Direita, solo 2, 9, igual 9, 6, 2. Controle de Salvador, por sobre a estrada do corpo, 500 pés, acionado 1732, fala sua escuta. E Alfa, reportagem do Juliette. Sob condições visuais, 500 pés, reporte já em sobrevoo na estrada do coco. Tapa sobre a estrada do coco, só. Sobre a estrada, acredito em patrulhamento até a região de Interlagos. Está na escuta. Ciente, Guardião 09. Boa noite, 64, tá com 067 a bordo, 2 horas e 5 de autonomia, está na registro como cara. Solo Salvador, muito boa tarde, eu chamei a 63, 62 número 3, era posição 7 para pushback para né? Voo 1164, táxi via pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1094. Evadio, pátio, Índia, 5895, 1094, estado, boa noite, 64. 62, 13, aguarde para o push. Aguardando na escuta. Voo 1962, observa a companhia taxiando para o ponto de espera. Após ingresso a Juliette, para a posição 09, atento ao follow-me a partir do 08. Certo, após a aeronave da companhia, ingresso na Juliette para o 09, atento ao follow-me a partir do 08, igual 1962. Antes 290, tráfego 12 horas, 13 milhas, mantendo 800 pés, um Robson 44. Quem foi o 3290? O 3290, o tráfego mesmo não interferirá na aproximação. Patango Juliette Bravo Delta. Bravo Delta, forma tráfego na posição de 9 horas, 5 milhas em sobrevoo sobre a estrada do Coco, mantendo 800 pés, é o Guardião 09, Echo Charlie 45. O Juliette Bravo Delta chametou em 1 no 8 decimal 95. 18,95, graças. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, 64. Boa noite, 64, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pista 10, o vento 140 graus, 8 nós. Ali decola da 10, boa noite, 64. Torre Salvador, Juliette Bravo Delta, visual com campo. Juliette Bravo Delta, regressão na final da pista 17, 4 grãos, 3 milhas. Nossa, lá a intenção de pouso é 10. Confirme? A intenção de pouso é na 10. Juliette Bravo Delta, é o seu horrível. Na escuta, é o Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, ingressa na perna do vento da pista 10. A do vento 10, Bravo Delta. O 1864 decolou 26, contra a grana 20 decimal 8, bom voo. 208, bom voo. Doutor, as condições do Bravo Delta, como encontrar mais para 10? 864, contato radar na decolagem, soa para nível 370 na saída PUC. 370, por favor. Tantra 290, estabilizado no curso do localizador? Estabilizado, o 90. Entre os 290, complete a aproximação, chame a torre em 1 no 8, decimal 95. 1895, boa. Gente, Juliette Bravo Delta, faça que foi instruído pela torre. 360, direita, Bravo Delta. Autorizado, final do procedimento de LSX-Way, reporte estabilizado. Autorizado 2000, 10-4, reporte será estabilizado 4076. Vai passar o externo, baixado e travado. Tá 3290, bom dia. O Xixi Aquarino 094. Continua a aproximação, rebarra sendo baixado e travado. Vento 140 graus, 07 nós. Já Alfa, ponto espera, tua 1895, ajusta 1094, boa viagem. Afirmativo, livre 7 via pátio, dia e Alfa, no ponto espera, 1895, 14, Xané 6203, bravo, ponto vai. 1090, 90. O Índia November Alpha mantém sob condições visuais. November Alpha ingressará nos corredores? India November Alpha, desça para 1.000, questão desça para 2.500 pés, vem na porta rotatória da presente. Com o questão 3.0, Juliette Bravo Delta, visa algum tráfego nacional? Sim, Juliette Bravo Delta. Se enquadra como número 2 para a pista 1.0, aguarde para gerar base. Número 2, aguardando, Bravo Delta. 12 horas, 4 milhas, mantendo 500 pés, é um Robson 44. Azul, ciente, obrigado. São 3290, são 229, libera a direita, são 1, 219, bom dia. 219, bom dia, tá? 3290. Juliette Bravo Delta, pouso autorizado, pista 10, vento 2, 120 graus, 079. Autorizado, Delta. 3290. 3290, táxi via Alfa Juliette, posição 08, bate 1. Alfa Juliette é o 08, tá 3290. Salvador, 1967, informação pilo, autorização para São Paulo. 1967, confirme, Guarulhos? Afirmo, São Paulo, Guarulhos. Prepara Dael, Leda Motte, vai agora na cópia. Dael, Leda Motte, no caso. 6, complete aproximação, Chantor, 1-1-8, decimal 9. 18-5, quatro abaixo. 18-9-5. 18-9-5. Chantor, 2-1-3, bom dia. Após o tráfego na curta final, a linha mantém pistola 0. Linha mantida, após o pouso do tráfego na curta, a linha mantém pistola 0, 62-1-2. Oi, Salvador, muito boa tarde. Azul, 4076. Azul 4076, boa tarde, informou ajuste no 0-1-3. Tem um Airbus 320 agora alinhando na pista. Aguarde pista livre para pouso. Já que tem embaixada, tem repórter de embaixada travado. Passaremos. Juliette Bravo Delta, Sol 3-1, libera a direita, Sol 1, 2-1, décimo 9, confirma o site. Parou, guarde a 1-0-9. Xander 6392, se você utilizar, livre decolagem, pistão 0, vento 1, 40 graus, 8 nós. Ok, livre decolagem, pistão 0, Xander 6213, iniciado. 8, 2, 9, 5, 4. Boa noite, 64, tá? Chama agora Recife em 125, decimal 45, alterna 133, decimal 65. 125, 45, 3365, boa noite, 64. Salvador, guardião 09. Guardião 09, aguarde. Azul 4076, livre pouso pistão 10, vento 140 graus, 99. Livre, pouso azul, baixado, checado. R62-1-3, decolou 3-3, controle 1-2-0-8, bom voo. Controle agora 1-2-0-8, grato, boa tarde, bom trabalho. Guardião 09, prossiga. Tá, posso descer do coco, só para entrar norte, tem o azul e o chamé no de que é o visual. frente, Guardião 109, repassando através norte da torre. Patrão, bem norte. Subindo ao 360-6203, poderia autorizar voar direto para ela? Afirmativo, vou indo para o de Lida. Ok, direto de Lida, obrigado. Falou, Gol 167. Comando 67, pronto, copy. Guarulhos 380 nível, via Upzulu 1-0 até bridge, após Upzulu 1-6, seguindo conforme plano de voo. Decola da pista 1-0, curva direita da El Leda Motiva. Transponder 5133, o controle 120, decimal 8. 380 autorizado, Upzulu 1-0, bridge, Upzulu 1-6 conforme. Decola da pista 1-0, direita após da El Leda Motiva. 1-3-3-1-2-0-8-9-6-7, fala pronto para o pushback de treinamento. Acordando com a equipe de solo, tá lido, chame táxi. Salvador, Azul 4076. Azul 4076, táxi via Alfa Juliette para ponte 03. Alfa Juliette, ponto 03, 407. Dois no meio, na escuta do controle de Salvador? Mike Juliette Romeu, prossiga. Corrida do Porto, segue via bom. Sente Mike Juliette Romeu, reposta através de Paripa. Número 9, eu falo 6-6, ele vê frequência, bom dia. Adicione identificação, desça para nível 050. NH1-0-1-4, autorizado a chegada a Mari. Para 4-1-0-1-4, está 3-2-1-6, da presente vai na Pro de TAP, desça para 5 mil pés, NH1-0-1-4. Informação em curso agora, Lima, a única alteração foi o ajuste que agora é 1-0-1-4, aguarda a cópia. Da El, confirma? A ideia da El? Da El Coral, afirma. Para o saco, gol 1-1-6-7-1-3-1-3-58, Galeão. Gol 1167, táxi via Pátio Índia Alfa, ponto de espera torre 1895, ajuste 1-0-1-4, boa viagem. 14, Pátio Alfa Índia, Índia Alfa, posição 2-2-1-95, 1167. Está presente, autorizado, voa direto, bridge, muito obrigado, 6203. 463, pronto, copy. Siga. Helios autorizado nível 180, decola pistão 1-0, curva direita, saída da El, transição coral. Aciona 5-1-3-4, o controle 120 desmo 8. 180, Helios, decola da pista 10, curva direita, da El, coral. Salvador é o 4076, Alfa em Romeo. Sou o número 67, bom dia, autorizado a linha área de decolar, pista 1-0, vento 130 graus, 9 mais. A linha decolar 1-0, 967. Desça para 2000 pés, que é legal no 014, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, 014, autorizado a ILS X-Ray, reporte estabilizado, 3206. Mike Juliette Romeu, já visual que você rende a Queen. Mike Juliette Romeu, frequência livre da presente, bom curso. Índia November Alpha, desça para 1.500 pés, Índia November Alpha. Na 213, na escuta do controle Salvador? Afirmativo, prossiga. Na 213, chamei Recife em 125, decimal 1, alterna 133, 25, bom voo. Afirmativo, centro Recife agora em 125, 1, alterna 133, 25, grato, manda mais. Liberada velocidade para a Terra 3, 216. Tá 32 16. Mantém o perfil de velocidade na carta. Você vai manter o perfil tá 32 16. Ah, outras duas aeronaves em sequenciamento. Sem respirador. Voo 167, decola da El, Leda na sua escuta. Voo 167, contato radar na decolagem, voo para nível 380, saída da El. 380 da El, 967. Seria móvel que o ótimo pro voo 167? O 167, afirmativo, aguarde de coordenação. A gente aguarda. O 167, após da El, foi bridge. Após da El, bridge, o 167. Papa Romeu, Índia November Alpha, reporte na rota pata. Ao meu Índia 90 Rafa, desça para 1 no meu teste. Boa tarde, gol 1867, gente da Lima, autorização Brasília, 360. Gol 1867, Lima, confere. Brasília autorizado 360, via Open Zulu 17. Decola da pista 1-0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, aciona 5157, controle 120, décima 8. 360 pela Brasil 17, decola na 10, curva direita, né? Arbor Elefa, 5157, transponto 208, o controle, gol 1867. Cruzamento correto, me planta na posição 09. Chama, 1867. 1895326. Estou aqui em Salvador, volta 3216, passou externo, está brilhando, baixou a travada. Tá, 3216, bom dia, hoje vai chegar em 1-0 no passo, livre pouso, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 99. Buenas, 1-0 no passo, livre pouso, pista 1-0, 3216. Chame Centro Recife, frequência 125, decima 1, lanterna 13325. 513325, no 1-67. Equipe de táxi, de solo, chama táxi azul 4463. Autorizado, coordenando, chama táxi 4463 azul. Três vezes no meio, falou 5-0. Libere a gerência, solo em 1219. Pela direita, 219, Monsolo, tá frio. 219. Paulo Salvador, bom dia, tá 3216. Cam 3216, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporta 3216. Será que eu continuo se aproximando? Só repara o final de 3 milhas, pistão no 7.